Aleluia! Aleluia, meus irmãos! Bem-vindos a mais uma emissão do Poço do Bispo. Meu nome é Bispo Tadeu, sou bispo, mas não sou gay. Eu estou super revoltado com as mais recentes notícias vindas desse país de pecado, Estados Unidos, onde recentemente foi ordenado um bispo gay na Igreja Episcopal. O nome certo seria a Igreja Episcopal, meus irmãos. Isso é uma pouca vergonha, esse mundo tá louco. É o fim do mundo, tá chegando, meus irmãos, o fim do mundo. Mas o que é isto? Onde já se viu uma bispa louca correndo aos gritos numa igreja? Para qual paróquia vai esse bispo trabalhar? Ou melhor, para qual piróquia? Como será a batina dessa louca? Uma cor de rosa choque, desenhada pelo João Galiano para Dior, com chapéu Philip Tracy, com terço ao pescoço em trás da casa Dolce & Gabbana? Que é isso, meus irmãos? Claro que a Igreja Católica reagiu violentamente a esta ordenação, e a minha igreja também, meus irmãos. Essa semana eu recebi milhares de cartas de irmãos preocupados com estas modernices, e a carta que mais me tocou foi a da Dona Maria de Deus, da aldeia de Ranhosas da Pedreira, que me perguntava se era seguro deixar o marido ir à missa e comungar, porque o padre da sua aldeia tinha um comportamento esquisito. Obrigava o marido desta nossa irmã ir ao confessionário todas as semanas contar-lhe os seus pecados com detalhes. E cada vez que esse nosso irmão ia comungar, o padre lhe enfiava a mão quase toda na boca, ao mesmo tempo que dizia amém, revirando os olhos e suando em bica. Meus irmãos, temos que acabar com isso. A homossexualidade é a maior doença desse século. E se você tem um parente ou mesmo um amigo com esse problema, você pegue nele pelos cabelos e traga-o à nossa igreja. E nós tratamos dele. Caso você não saiba, todas as quartas-feiras temos a corrente Deixe de Ser Picolho. Para aqueles irmãos que querem deixar de sentir comichão no fim da coluna. É muito fácil, você vem às 5 correntes das quartas-feiras, você deixa 5 cheques pré-datados com valor de 500 euros endossados à minha pessoa e você verá que com as nossas preces, você, meu irmão Maricas, se tornará num verdadeiro cobridor lusitano. Se você acha que mesmo com as nossas correntes não se livra dessa doença, nós temos a corrente Gigolô Algarvio, em que o nosso irmão bispo Zezé Camarinha vos ensina em 2 semanas a comer 2 suecas, uma velha inglesa e 4 alemãs com pelos debaixo dos braços no mesmo dia. Este tratamento de choque custa só 1.000 euros, mas você vai ver o seu dinheiro bem empregue. Escusa de passar pela vergonha de cada vez que você vai no carro para um emprego quase desmaiar com os trabalhadores em tronco nu do novo túnel das Amoreiras. Como o povo costuma dizer, eu, pó bispo gay, caguei! Aleluia, minha gente! Aleluia! Aleluia! Olha, o telefone tá tocando. Você já não tá gravando, né? Deixa eu atender. Tô? Olá, bispo. Fala, Ricardão, tudo bom? Olá, Ricardão. Como é que é? Vamos nos encontrar hoje na cama hotel? Vamos, bispo. Eu posso levar um amigo meu, que é o Mauro. Ah, você tem um amigo que é o Mauro? E como é que ele é? Tem 1,80m e a trolha. Pode ser? Ai, pode. Quanto é que isso vai custar, Ricardão? Então, nós dois... 300 euros, pode ser? Pode, Ricardão. E aí, o que você vai fazer hoje comigo? Hoje vamos brincar de triciclo, de carrinho de mão. Eu vou te dar tanta tapa nessa bunda que você vai ficar marcado. Ai, é isso que eu quero. Aleluia!